5 horas. Taxista é assassinado. O taxista auxiliar Jorge de Godóis Alon, de 31 anos, foi morto com 2 tiros na nuca dentro do Versalhes. É muita morte uma atrás da outra. Minha mãe tá acabada, eu tô acabado. Entendeu? Eu perdi vários colegas, o falecido Miro, Paulinho, o último agora foi o seu Gilson e o falecido Xuxa. Eu olhei pra trás, eles atiraram no meu rosto. O senhor já foi assaltado? Ah, todo mundo já foi. Já fui 7 vezes. O cara me deu pistola nas minhas costelas e levou minha fé. O camarada já entrou, puxou uma faca, saiu do hospital e eu já tô cheio de sangue. Me deram a coronhada, botaram na mala, pegaram a chave do carro e foram embora. A quem possa interessar, lá vai o cara! Acompanhado entre 4 dos seus melhores amigos, é o portador de um cano calibre 38. Tem o destino nas mãos, é o mais esperto entre todos, é respeitado na área onde ele passa. Uma de 3 fodões, ele acabou com a raça. Velha figura conhecida da própria polícia. Latrocínio, homicídio, vadiagem e outras coisas mais. Ele apresenta a parada. E aí, vai que vai, essa é da boa, mano. Essa é da boa, cara. Segura firme e aperta que é pra subir pra massa. Que o grilo canta nos canos que até me deixa surdo. Comédia aqui voa alto, se voa baixo eu derrubo e derrubo mesmo. Só foda aqui é minha área. Entra na minha galinha, se não me der cai na porrada e o gado. Sai da frente da prancha, que a praia é minha e laranja, não pega a minha onda, festa de arromba. Chamo de troca de tiros, com 8 anos eu perdi meu pai com tiro no ouvido. O herói da minha vida, morreu na mira de um tiro. Cresci no mundo das ruas, minha profissão é bandido. Disso muito me orgulho, não nego a minha raça. Ele incentiva a galera pra mais uma parada. A quem posso interessar? Eu vejo a cena, 2 aliados lado a lado, tá aqui separado. Só querem grana, mais nada, 2 ferros na jogada. A rua é escura, vem pouco movimentada. Incentiva a parada, primeiro mano enquadra o cara. Desce do TX, mão na cabeça, otário, e fica de joelho. Segundo mano se cabrera, se entrega ao medo. Revista o cara, pega a grana e acha pouco. Dá coronhada no cara, pede mais. Vejo o farol de um carro, avaria as esquinas. Então se grila, pou, pou, pou. Desce 3 tiros na cara do taxista. O corpo cai e o sangue no chão se espalha. O carro se aproxima, foge em disparada. Toma um rumo diferente, vão se encontrar na quebrada. A quem possa interessar, só 10% da grana aqui foi confiscada pelos 2 elementos. Ficou com eles e o resto ficou com ele. Era o miolo da treta, ele era o mais foda. E a quem possa interessar, aquele cara agora de passos leves caminha pra não acordar o dia. Engrena outra parada, a coisa toda é bolada. A vagabunda é cacho de um dos fulanos. Ela é uma peça do jogo, ela faz parte do plano. São 11h30 da noite, a desgraçada liga de um orelhão qualquer. Até mais um taxista, tem 5 manos agora na fita. Todos têm bala de sobra, tô no comando da mina. O cara ficou de fora, ele é do tipo esperto. Fodão demais, morre cedo, esse ditado é certo. Ele só colhe o que planta, mandou fazer, tá feito. Tem 5 balas no rosto pra proteger seu peito. Honestidade jamais, mas atitude é de sobra agora. A quem posso interessar, lá na quebrada eu vejo mais um TX de farol alto descendo a avenida. Num fim de mundo qualquer eu não vejo saída. Testemunho vai aparecer. Vejo uma puta com uma mala parada na esquina. Cilada é quase perfeita, sem deixar suspeita nenhuma. Vejo o sorriso da morte nos olhos da vagabunda. Cena com a mão a vedete e a cena se repete. O cara para pra ajudar e é recebido a tiros. Pai de família talvez anteciparam sua vez. Agonizante no chão ele fica. É revistado por um dos bandidos. Levar a grana e o carro e deixar o cara na merda. E com certeza esse fulano vai morrer na certa. Mas Deus falou do alto e perdoou seus pecados. Mais 2 centímetros abaixo e tava no buraco. Quase 1 hora depois do tombo ele foi encontrado por um dos seus aliados. E agora todos estão espertos e armados. Com o autor do disparo pretendem se encontrar. Provavelmente agora a parada não vai ser tão fácil. Tem um retrato falado dos tipos de tudo mais. Notícia nas rádios, primeira folha e jornal. O cara não deixou brecha. Pra ele tanto faz, perder um dos seus aliados. Tanto faz, eu mandei andar sempre canado. Tanto faz, ninguém nunca morreu de graça. E o que é que eu acho? Eu quero que se foda, assim responde o cara. Agora numa boa, em companhia fiel da sua amiga mundana, que agora divide juntos a maior parte da grana. A quem possa interessar, tô todos no barraco, queimando erva, bebendo, dando tiro pro alto, dando calo aos vizinhos. E ninguém desconfia que o telefone toca na central de polícia, voz de uma cadela, é cagulete na seta, que merda. Fechou o cerco, não deu pra escapar. Fudeu! Não sobrou ninguém depois do ratatá. Tô todos mortos e a TV espalha a notícia. Quadrilha de arrastadores desarticulada pela polícia. A quem possa interessar, é terça-feira, 25 de maio, três dias depois, foi encontrado o corpo de uma vedete, cribado de balas dentro de um Opala, bem próximo da boate onde trabalhava. Fazem muitas perguntas, nenhuma resposta. A desgraçada da polícia não suspeita de nada, mas o crime não solucionado, caso arquivado. Seis meses se passaram. Seis meses se passaram. A quem possa interessar, lá vai o cara, acompanhado entre cinco dos seus melhores amigos, é portador de um Ross calibre 38. Tem um destino nas mãos, é o mais esperto entre todos.